de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing. É a tua cena, Rafa. Yeah. Sabes bem, puto. Isto é um canal YouTube agora. It's your birthday. E cá estamos nós para mais uma emissão do Espelho Narciso. É um prazer estar aqui convosco mais uma segunda-feira com os mesmos do costume. Eu, Nuno Pires, Rafael Videira, Marco Paulette e Carlos Geria, que chegou hoje atrasado, curiosamente, ele que é o mais pontual de todos nós. Cagar todos. Quer dizer, o programa também começa sempre à mesma hora, não é? Portanto, para a pessoa estar a ouvir, começa sempre à mesma hora. Sim, mas combinamos uma hora, é essa hora, não é, Geria? É. É. Se era para estar aqui às 7 da manhã, é para estar aqui às 7 da manhã. É. Então, tomámos o pequeno almoço sem ti, como é que é? As pessoas têm que saber, não é? Fazemos um brunch. Nós preparamos este programa, como não tens muito tempo, então organizamos num dia para fazer logo tudo uma vez. Tudo. Logo. Organizamos isto da parte da manhã e depois dormimos uma cestazinha à tarde. Perco um dia inteiro. Todos agarrados. Todos inconscientes. Todos agarrados. A segunda é sagrada. É tanto o dia que nos traem como o dia que preparamos este programa. Nós chamamos Segunda-feira Santa. Segunda-feira Santa. Exatamente. Sempre. É o dia mais delicioso. Nunca comemos carne nesse dia. Não comemos. Nem nesse, nem nos outros. É só passar fome. Nem o Rafael, que é casado. E agora imagina. Quando estás casado ainda é pior. Pois é. Isto é uma tristeza. Vamos todos e orar. Ora, muito bem. Só dizer aos nossos ouvintes para passarem pela nossa página de Facebook e fazer alguma coisa. É tão fixe essa página, mano. É assim. Olha, ou o Instagram também. Ou o Instagram, que tem estado movimentado. Tem? Curioso. Tem. Tem aparecido umas seguidoras tuas. Minhas? Sim. Diabo. Aparece assim pessoal do metal e gajos. Ah, e metal. As coisas começam a aquecer. Começam a aquecer. E perguntam, é você? É você o locutor? Você é o locutor do espelho? Do espelho do Narciso. Vou abrir neste preciso momento o Instagram. Antes de mais, dizer que eu acho que isto está a funcionar melhor no Instagram do que no Facebook. Sim, os miúdos são mais ativos. Um gajo vai falando. Olha, por exemplo, o perfeito. Será que devo estar a dizer isto? Lá está. Basta. Acho que posso, porque isto é uma. Isto é uma. Página. É uma página de. De qualquer maneira é público. É uma cena. Ora, portanto, vamos fazer publicidade, não é? Uma vez que nos meteram aqui um gostosão. Ora, muito bem, o perfeito olhar. Sobrancelhas. Okay. É este o nome. Pá, gostou da nossa fotografia do senhor com o seu rádio e os seus fones. Essa foto está incrível, não está? Está muito boa. E pronto, olha um abraço. Ah, espera aí, será que isto está relacionado com a depilação? Vamos fazer assim, vamos marcá-las, as senhoras que estão aqui, o staff, como vocês podem ver. Ou mostra isso. Calma, Geria. Ó, Geria, vê lá se não conheces. Está quieto, vai para baixo. Sai da mesa. Parecia. Vamos marcar estas senhoras. Pode ser que elas nos façam aquela loucura que pretendemos cometer. Eu estou a precisar. De quê? Que te façam as sobrancelhas? Nas costas. Vocês sabem onde é que é. Vocês sabem onde é que é. As sobrancelhas das costas. Não, sabem onde é que é. Onde era a Góis? Não íamos a lá agora. Opa! Quero trabalhar, Geria. Vocês estão a garantir que não vamos mesmo. Pois estamos. Portanto, não sei se elas têm noção disso ou não, se caíram aqui por acaso mas ou não. Ficam agora. Mas então, ficamos a dizer. Então, a nossa ideia é o seguinte: esteticistas, nós escrevermos o nome dos nossos membros todos, braço esquerdo, braço direito, peito, abdómen, costas, perna direita, perna esquerda, estão a ver? Temos isso tudo dentro de um pote e depois fazemos tipo bingo. Bingo. Cada um tirar vai ter que arrancar. Não, mas é laser, não é? É cera. Definitivo. Não é laser ou é cera. Não, é como colo HU. Mas não há cá nem cus, nem tomatada, nem barba. Não há, no a retirar depois no final. Barba com cera era excelente. Não há isso na depilação, mas depois o pessoal faz o que quer. Quem quiser. A ideia é essa. A ideia é que saia, por exemplo, se fizeres, se calhar uma perna, depois à partida terás que fazer a outra. Digo. Então é, não é? Mas não, essa apagas, é. Essa apagas. Pera, mas é uma perna ou meia perna? É, pode ser perna toda. Ah, não, também não, e a perna toda? Daí, perna toda não. Nem elas vão dizer isso. Não, eu faço daqui uma faixa de aterragem na perna. Agora, a perna toda não. Eu só faço se for a laser, porque eu omito-me todo quando faço. Não sei. E o laser não, cara. O laser não. O laser não. Cheixa não pôr queimado o laser. Eu fiz, curiosamente. Oh, pronto. Pronto. Tinha que vir. Mas isso não me valeu grande coisa. Cresci outra vez. Forte. Sim, apá, não. Estão mais tão fraquinhos, realmente. Ah, precisas de fazer várias. Sim, claro. Eu desisti a meio. Aliás, ainda lá devo ter sessões, se aquilo não expirar. Só que, pá, deixei disso. Pagaste adiantado? Paguei, sim. Ai, comprar que logo. Maluco. Não, não é isso. Comprei logo um pack. Ai, ficava calo. Muito mais barato. Estás a ver? E sai bem, sabes com o quê? Com ácido. Como é que faz o ácido? Outra coisa que resulta muito bem na relação é quimioterapia. Também. Está bem, sinal de cortes. Não tinhas marcado nenhuma entrevista com sinal de cortes, mas pronto, obrigado. Essa por teres vindo. Não é dele, é mesmo minha. Tá. Sim, porque nenhum básico faria essa piada. Não. Nenhum já básico. Faço alguns anos. Eu não sei se essa piada não seria do Paulete e que. Ou tu? Tenhas, ou minha. Eu sei que não, Jiria. Tu, então, garantidamente que não. Pronto, bullying, começou com o bullying. Vamos aqui falar de Paulete. A ideia que eu tenho é que estão a ver uma autoestrada, não é? Depois tem assim uma curva para saída, não é? Sim. E então, aqui estava a carreira do humorista do Rafael. E aqui estava a curva para casamento e filhos e não sei o quê. Okay. E o Rafael... Deu a curva. Não foi Rafael? Conta lá. Não, quer dizer, sim. Mas ele não falou o Paulete e depois... Falou. Disse Paulete. Disse Paulete. Disseste. Mas pronto. Isso é uma análise freudiana. Sim, pode o subconsciente do está sempre virado para o Paulete. Sempre. Pá, não sei porquê. Estão todos. É um nome engraçado. E ele é bonito. E tenho são essas duas coisas. Um coisa aqui no... Bom. Pá, vocês são os dois de escuro hoje. É não sei porquê. É. Combinámos que vais acabar vai hoje, Rafael. Cara de um cudu. É, está ali cola. É pá, vamos ser sinceros. E nós precisamos aqui de uma senhora urgentemente. Porquê? Para falar connosco. Porque, pá, não me lixem. Elas combinam. Claro que combinam. Não venham dizer que aquilo... Ai não, por acaso... Já, quer dizer, já não faz aquele pandão horrível, mas combinam... Elas que combinam que... Combinam o quê? Estou fora. Pois, não, combinam combina. Tipo, olha lá, vamos vestir amanhã, o que é que vais levar vestido, eu vou lá não sei o quê... Tu vais falar da roupa. Mas isso é quem tem amigas, mas quem não tem... Quem não é tem, claro. Pois quem não tem. Não, eu acredito que é ao contrário. Ao contrário? Elas a dizer... Como é que eu ia explicar? Ah, eu vou levar isto, mas depois não levam. Só para lixar. Só para lixar a outra. Ai não, porque ela depois vai trazer também. E depois fazem as duas a mesma coisa, que é não trazer aquilo que disseram e acabam por trazer aquilo que... Psicologia inversa então, e depois dá... Mas depois não se chateiam. Ah, disseste que ias trazer e não trouxeste. Ai, sim, depois que é que vai uma com a outra à casa de banho? Não é? Perdem a amiga, depois vão à casa de banho como? Também é verdade. Pois é. Bom... E aqui está uma discussão sobre se combinou ou não indumentária do dia. Sim, cá está. Hoje em dia também aquilo que acontece, suponho, é tirarem uma daquelas selfies ao espelho. Yeah. E depois as amigas veem todas o que é que ela traz vestido. Pois é. Agora é chato é quando tens muitas amigas e depois já estás vestido e pensas e vês o que é a outra vestiu. Ah, a vaca está-se a vestir igual a mim, vou mudar de roupa. Deixa eu tirar outra e selfie. E a outra mudou também. E depois, entretanto, houve uma outra qualquer que também vai levar qualquer coisa parecida e então andam nesta vida. É uma piscadinha de rabo na boca isto. Então, para sair para a escola de manhã, só saem para sair à noite. É pá, porque, para a noite. Vamos ser sinceros. Vamos há, muito mais oferta de roupa feminina do que masculina. E portanto, sobretudo quando vem a época do verão, man, o que é que tu vais vestir? É uma t-shirt e uns calções e tá feito. E Gui, o que é que vais vestir? Mas há aquele pornozinho. Aquele tecido dos bolsos está por baixo do calção da pernita, está à mostra, não está. Pá, vamos lá ver. O fundo dos calções estão dobradinhos ou estão desfiados? Aquele desfiadinho. Pois, vamos lá ver. Pá, depois também vamos ver. Elas, por exemplo, com 50 euros compram para aí 637 peças de roupa na Zara. Tu tens que pedir mais 10 euros. Exatamente. Ah, mas traz várias e assim é verdade. É. Mais, mas por acaso, agora que estamos a falar. Está bem que um casaco assim, nosso vestia 4 vezes. É verdade. Mas dentro das lojas há alguma variedade. Mas depois elas compram todas nas mesmas lojas. Ah. Não é? Hoje em dia, mesmo homens, é quase impossível tens uma cena, ter uma cena diferente. Sais à noite, quase garantidamente dois ou três têm um casaco igual ao teu. Sim. Ah, é possível. Por isso é que eu deixei de sair à noite. Pois. Há aquelas teorias que, epá, eu só compro roupa no Porto. É. Sim, eu só vou à Zara no Porto. É. Exatamente. É completamente lá, diferente. É, é diferente aqui em Coimbra. Pá, aqui em Coimbra. Sabes quando é que não acontecia? Quando ias à feira, caralho. Mas ainda podes ir. Onde? À feira dos 7h23. Não conheço. Tens que ir. Pronto. Não, não. Feira dos 23. 7h23. Ah, 7h23. 7h23. Feira dos 7h23. É um date, Marco. Um dia 7 ou 23. Mas compras um porco, se for preciso. Sim. Comes um bifano e traz uma t-shirt. Uma camisa. Está feito. Uma mas camisa. Tens a Feira do Bairro, que funciona. Aliás, a Feira do Bairro tem lá uma placa. Agora está é muito está fixe. A dizer tá. Espada, não, as estadas. Não, está arranjadinho, está controlado. Não sei, por isso é que é deprimente. Onde é que está o chão de terra batido? Pô, então eles borrava-se todo. Então, é, isso é que é ir à feira. Já não sei se foi aqui que falei com vocês. Não. Foi com, com a equipa do Clepsidra na sexta-feira, que eles estavam aí connosco. Pá, e nós estávamos a falar disto, que é o mercado da Feira do Bairro perdeu muito cliente quando os DVDs deixaram de ser moda, porque os gajos tinham sempre os DVDs dos filmes da moda. Depois, pronto, acabou. Agora vai com cabeças e pessoas a levantar-se. Assim, e o gajo a compor a câmara no meio e tal. E a cair e apresentar-se. Agora o DVD também perdeu um bocado. Já ninguém perdeu. Também é mais por isso, não, senão. Mas diria, tu consegues hoje ver um filme sem teres pedido nada a ninguém. É, através do Netflix. Isso não é ilegal? Não, Netflix. Ai, não, Netflix. Já não usa streaming. Não, usa aqui torrents. Exato. Ok? Já para achar ninguém usa torrents agora. Ninguém usa torrents. É tudo streaming. Não, mas mesmo ilegal acho que é streaming. É, é o streaming. As pessoas já não fazem download. Vêm online direto. Sim, eu prefiro assim. Por acaso nem não, eu prefiro mentira. Não, tenho alguém. Sim, quer dizer, alguém que prefere. Mesmo que eu quisesse, eu não saberia onde ou como. O quê? Há uns anos havia o Pirate Bay dos torrents. Oh, ainda há muita casa de torrents. Hoje em dia, não faço ideia. Não é fácil. Não, muito. É meter-nos aqui a torrents. Eu não quero tornar este programa chato, mas tarde mais. Há um site que é o DuckDuckGo. Uma alternativa ao Google. Ao Google, yeah. Sim, porque pesquisa. O Google limita-te as pesquisas em termos desse conteúdos. É. Eles dizem-te assim, olha, só há isto. São aqueles sites manhosos que não têm torrent nenhum, aquilo é só publicidade e para tu... Uhum. Ver, esses sites o Google deixa estar. Os que realmente importam, ele não os mete nos resultados das pesquisas. Então há o DuckDuckGo, que é uma ótima alternativa, que vos dá realmente esses acesso a esses. Agora, isto é um bom site que eu não vou usar. Por exemplo, imagina, vocês estão a ver aqueles sites de alojamento de ficheiros, que tens que esperar 20 segundos se não fores premium. Sim. O Google não endereça ficheiros desses sites. Vocês procurarem um ficheiro que está alojado, que alguém fez upload e deixou aquilo livre, o Google não os vai dar resultados desses ficheiros. O DuckDuckGo vai. Isso é que é chamada, pessoal, não confundam, a Deep Web. É ficheiros que estão na internet normal, mas que não são acessíveis por mas Google. Isso é por censura do Google. Não é? Sim, exatamente. Não representa nos a Deep pesquisas. Web são páginas que não são endereçadas pelo certo. Google, que é o maior. Deep Web normalmente é cenas isso é muito maravilhoso. Não, isso é Deep Web. A Darknet. Ah, a Darknet. Okay. É outra coisa. É uma rede à parte em que o teu computador serve de alojamento temporário de conteúdos que estão alojados nessa rede. Portanto, são servidores à parte. E funciona numa rede à parte. Isso é que é a Darknet. Já me contaram muito nojentas, claro. Pá, eu posso já perdi muitas horas na Darknet. Pá, aquela coisa de tu não estás a fazer nada de jeito, não estás a ver nada de especial, mas aquilo está-te a fascinar de alguma maneira. Está-me a saber bem isto, está-me a saber bem. Não, pá. Buraco que puxa. Eles têm muitos estratagemas. Por exemplo, eles vendem iPhones e computadores e tudo mais por lá. Primeira coisa, nunca deves confiar em ninguém lá. Zero. Mas há lá uns esquemas que aquilo realmente funciona. Pelo menos, pelo que sei de algumas experiências que li depois na internet em relação a compras desse tipo. E então aquilo funciona como? Aqueles são os gajos, hackers, que roubam números de cartões de crédito. Ah, isso é uma reportagem, um documentário inteiro da Vice sobre essa cena. Gajos que sacam milhares de guitas. Não, mas aqui é diferente. Mas a informação é verdade, lá está, sim, é verdade. Sim, sim, mas aqui é para eles serem, vamos dizer, menos culpados. Então o que é que eles fazem? Okay. Roubam os cartões de crédito E depois, com esses cartões de crédito, remotamente, pelas lojas online, de Amazon, de Fnac, compram cartões presente. Sim, e depois metem os números lá. E com esses cartões presente, vão, usam nos sites da Amazon para comprar iPhones totalmente legítimos. Que depois vendem sim. A preços extremamente acessíveis. Há muita gente a fazer isso. Nesse documentário vi um gajo fazer isso há 10 anos. Sim, 10 anos fazer isso. Eu já comprava tipo 50 PlayStation 4 em direto, depois vendia aquilo. Exatamente. No outro dia falaram-me de um tipo português que. O Rui? Não. Rui Cruz? Não. Não, mas há um Rui Cruz, não? Há um Rui Cruz de Tugaliques. É, mas não, quando nós não, a falar, é o meu caso. Mas, quando nós estivemos a falar aqui neste programa com o Rui Cruz, eu falei disso. Não me lembro. Mas o Rui Cruz não é aquele... Estava a beber. Sim. Mas deixa-me contar isto. Então é um puto que estava, tinha um emprego e depois decidiu despedir-se e começou a gerir sites de notícias falsas. E todos os meses ganham um valor de dinheiro com isso. Fake news? Fake news. Fake news. Portanto, Trump pá, uma carreira de sucesso, força aí. Se não tiverem escrúpulos, pá. Já sabem. Não, não. Então, os russos já fazem isso há muito tempo. Os russos fazem isso há muito tempo, também não é assim os uma russos coisa fazem, de... mas em Portugal eu não sabia. Pois, em Portugal também não sabia. O que é que há em Portugal notícias falsas para te levar para isso? Olha, posso-te levar já para esta questão de desportiva a nível de futebol, tipo Benfica, gente sei o quê, eles têm... Passa com o Bruno Carvalho, ele não disse pronto, nada disso isso. Ultimamente, ele está são, só não é ele não disse nada daquilo. Não é ele. Pronto, mas estou a brincar. O que eles fazem muito é isso, tipo, quando querem destabilizar também um clube, lançam logo, este gajo tem dívidas aqui, ou lá, mas, ou... Mas esses sites também não são e aqueles... E contratam esse gajo. Mas, não é, mas o título desses sites não é daqueles que não são nada convincentes? Não. Aquilo funciona assim, os gajos põem uma notícia falsa... E juntam depois notícias verdadeiras. Vamos dizer que é um rumor. Okay. Não dizer que é falso. Que é para aquela rumor. Depois se está ali toda enfiada. É? Mas também é. Mas hoje em dia também acontece o contrário. E depois há o problema que é: estes, os grandes jornais que nem, neste momento já não querem investigar, vão lá, pumba, põem no jornal. Isso é verdade. Há vários jornais oficiais legítimos que partilham notícias com por exemplo, verdadeiras. Olha, uma das notícias que. Como é que eu te explicar? A mim. Fazem-me ficar extremamente cético, ainda que eu queira acreditar que realmente não foi do incêndio em Leiria que queimou o Pinhal de Leiria, que não foi um raio, eu quero acreditar que não foi um raio, agora veio com uma reportagem, foi preciso vir uma senhora da TVI, grande né? Senhora, Ana Leal, dizer, pessoal, isto se calhar foi um bando de gajos que orquestraram isto tudo. Não posso crer. Estás a perceber? Como é que é possível uma polícia judiciária, uma PJ a isto ser verdade? Oh, não vais cair na ideia de quem é incompetência. Como assim? Eu não estou a dizer isso. Pois, porque não o que é estou a dizer, a falta de vontade política que isto se. O que eu estou a dizer, a ser verdade que uma jornalista com as fontes que tem consegue chegar a estas conclusões. Sim. A ser verdade, isto é só um sinónimo, não é de que há criminosos, porque isso há, e claramente, não tenho dúvidas disso, sim. Que há interesses, há, e não há dúvidas disso, e por isso é que tens uma polícia. E quando uma jornalista consegue fazer um trabalho exemplar, passado uns meses, a ter ocorrido todas estas situações, e chegar à conclusão que foi um grupo de pessoas que se juntou fisicamente para o fazer... Numa cave. Um vilão do James Bond. Sim, pá, isto é muito cinematográfico, sinceramente. É incrível, agora não sei... Alegadamente, estamos aqui todos a falar alegadamente. Pá, acho que uma pessoa com minimamente sã percebe que estamos aqui a falar alegadamente, acho que não é... Não, mas convém referir, dizer... legalmente convém referir. Não, porque eu disse, a ser verdade sim, é condenável, sim. Estás a perceber? Não, uma polícia com meios não fazer... Mas repara, tu... Estamos num país, e não é exclusivo de Portugal, em que pessoas condenadas com ordem de prisão não vão. Não é? Não vou estar aqui a dizer nomes, mas... O Lula, por exemplo... Ah, é no Brasil. Sim. Não, isso vai. Mas ele foi honoris causa. E depois os processos prolongam-se, e depois caducam, e depois ninguém vai preso, e toda a gente sabe. Há pessoas que são presas, saem e são eleitas. Há pessoas que roubam dinheiro... e depois vão para o Brasil e quando voltam o povinho vai lá beijar-lhe as mãos. Pronto, é o país que temos e sinceramente acho que as pessoas têm os governantes que merecem. E em relação a isso, tu vês os caminhões a passar com os troncos depois dos incêndios, para trás e para a frente, não é? A lenha não é desperdiçada, há ali muito interesse. Sabes que é uma consequência, mas também não podes dizer que todos os madeireiros soltam fogo. Não, nem claro podes partir de um princípio que são eles diretamente. Não, uma parte deles são bombeiros, não é? Também temos que. Há esses. Alegadamente. Pá, o gajo tem que chamar os bois pelos nomes, não é? Não, é sempre um coitadinho, não é? Um burrinho, uma sim. pessoa que, sim, que padece de alguma muito, deficiência muito, que vai lá atear fogo. Durante 6 ou 7 anos. Vezes que é apanhado e sempre solto. Sim. Não é? E depois volta a fazer e é o coitadinho. E para onde que está cá estamos? E é um gajo que alguém lhe pediu e que lhe prometeu 5 litros 20 tintos, por exemplo. Depois o dinheiro que é investido na proteção civil e nas empresas privadas sim. contribuem para aqui, se não ninguém dá, se ninguém dava importância aos bombeiros, isto não acontecesse, não? Sim. Que fixação hoje em dia. O problema é que tu gozas com essa cena no meio de coisas sérias. O que eu estou a fazer? Tu estás a brincar. Mas estou a brincar, eu tenho essa ideia. Hoje em dia, eu estou-te aqui uma pequenina noção de que poderá ser a vez em que podemos levar nos cornos, assim... Epá, mas também para de ter medo, não? Não, não estamos a falar. Puxas a mão atrás e dás três chapadas a alguém. Nós estamos a falar. Sabes que há pessoas, e isso é uma conversa que se calhar nunca tivemos aqui no programa em ON, que é o facto, e vou agarrar nisto para falar do José Diogo Quintela. O que é que lhe aconteceu? Durante esta semana que escreveu um artigo. Semana passada, basicamente. Semana passada, sim. Semana passada. Só li esta semana, peço desculpa. Por ser segunda-feira. O que é incrível, porque ele escreveu um texto onde usou recurso. Eu acho que as pessoas é que estão a dizer isto, acho que ele nem pensou nisso. Usou recurso à ironia para comparar aqueles miúdos que estavam num corredor a fazer tratamentos no Hospital São João, comparou-os a miúdos na Síria a morrerem bombardeados. Portanto, a dizerem que os miúdos daqui são uns meninos. Porque na Síria eles estão a levar com bombardeamentos. Agora, meu, acho que uma boa ironia para ser feita deves ter um desequilíbrio entre uma comparação e outra, não é? Sim, ele não está propriamente agora, não sei a favorecer se... os miúdos do hospital, não é? Mas o que eu critiquei é que... Ele não está a favorecer ninguém. As pessoas estão a criticar o Quintela, o Diogo Quintela, e está-se tudo a esquecer que os miúdos continuam a estar num corredor. Está bem, eu agiria, não posso também usar esse argumento. Estamos a fugir um bocado ao tema. Não e está tudo agora, este gajo é um maluco e não tal. Não usa esse argumento. Isso não invalida aquilo que as pessoas dizem, se é estúpido ou não. Eu não sei porque não Ele também não tem que dizer uma coisa super válida e acertada para os miúdos saírem do corredor. Também não é a missão dele. A questão aqui é... Eu só quero dizer que as pessoas estão a fugir um bocado à notícia. Com isso, opa, o gajo é humorista, para mim eu leio aquilo na boa, acho, pronto, sei porque aquilo é um bocado forte e. Mas sim, eu não levei aquilo muito. Agora, não fazerem fiques... logo aquela coisa do viral, com os haters até gostam muito. E saiu o gato e só ficou fedorento e coisa assim. Epá, sim, claro. Como é que isto me passou ao lado? Eu não sei nada. A questão aqui é esta, que é. Eu vejo de um lado as pessoas que lhe são mais ou menos próximas dizer sal. Isto é ironia, mal feita, mas é ironia. Sim, vi muita gente a dizer isso. Como se, ok, não, então está tudo bem. E depois vem a outra malta completamente revoltada, não é? Como se o Zé Diogo Quintela tivesse... Fosse o responsável por os miúdos estarem lá, não é? Sim, portanto, as pessoas... Vivemos hoje numa sociedade de extremos e não vou estar a falar muito sobre isto, porque acho que já sabemos todos, podemos ter todos a noção disso. A questão aqui é, mas que ironia... Tu, para usares a ironia, tu tens que comparar com uma coisa que torna com a própria comparação tão... como é que eu ia te explicar? Desfazer? Sim, tão... Tão estapafúrdia a ponto que tu percebas, isto afinal é ironia. Estás a perceber? E ele não fez isso. Não conseguiu nem estar de perto. O que, a mim, o que me entristece mais com este texto é as capacidades de produzir humor do José Diogo Quintela estarem muito más. Não, ninguém diria pelos anúncios da Multióticas, não é? Não, está bom. Está impecável. Está bom, Zé, está bom. Está muito bom. Multióticas. Como dizia, como nos dizia um rapaz há bocado, Rafael, dediquem-se às pastelarias e às padarias. Que isso, isso é que. Isso, se eu soubesse o que sei hoje era padeiro. Isso, sei que dava. Valentes. Olha, mas estavas a dizer, e em relação a isso das pessoas e do que se torna viral ou não e concentrar na questão. Primeiro, eu não sei o que é que ele disse, mas... Não vale a pena, nem percamos tempo com isso. As pessoas dizem as coisas que dizem ou escrevem o que dizem e não estão imunes da opinião de outras pessoas. Claro. Ponto 1. Tens razão se estão a concentrar demasiado no que é que alguém disse, é criticar e cagar, seguir em frente e ir àquilo que interessa, que é os miúdos continuam nos corredores. Isso é o essencial. Mas o mas gajo, deixa-me só dizer também em relação à cena do viral. Só uma coisa, o Diogo Quintela nem sequer está a responder a isso. Tu estás a cagar, não, não é? Deixa, está a cagar. Posso só, eu leio e assim para mas não. Mas assim obrigas-me a ter opinião. Mas dizer só. Deixa-o acabar e depois. Mas nós podemos estar a ser ignorantes em alguma. Mas viral e porque é que as pessoas se fogem do que é essencial? As pessoas não querem soluções, querem ter opinião. Há um vídeo brutal, não é português, em que um gajo está com um cartaz à frente e atrás, na rua, isso, e o gajo diz fuck the poor. Exatamente. E toda a gente vem falar com ele, isso é uma vergonha, uma indignação tamanha de toda a gente que se cruza com ele. E o gajo diz, muito bem. E o gajo muda o cartaz e anda e está ali com uma caneca, ou uma taça, seja o que for, e mudou o cartaz e depois diz help the poor. Ajudem os pobres. Quando antes era que se fodam os pobres. Sim. E quando ele diz ajudem os pobres, ninguém vai ter com ele. Ninguém contribui, ninguém ajuda. As pessoas não querem soluções. Querem só ter opinião. E sentem-se ativas e participam e melhoram o mundo dizendo aquilo que acham de uma determinada situação sem terem de mexer o cu para resolver. Tal como quando esta situação da Síria começou a aparecer. Vamos... Posso aqui só dizer isto? É só porque houve já um estamos... miúdo que morreu na praia, certo? Uhum. Aquela sim, imagem percorreu o mundo. Sim. E houve uma mulher que disse: pá, isto já cansa, eu tenho o direito a não ver isto. Tem o direito a não ver aquilo. Pois, tem. Mas então desliga o computador. Exatamente. Porque aquilo está a acontecer. Eu não posso desligar o meu porque está aqui. Desculpa, e tem aqui a. Ora então, José Diogo Quintela, onculamúrias. É preciso muita vontade de atacar o governo para os pais terem lata de reclamarem das condições em que os filhos fazem quimioterapia, justamente na mesma semana em que crianças sírias levaram os seus químicos sem se queixarem das assoalhadas em questão. No São João, ao menos, tem um corredor. Já viram em Gota? Nem paredes há. Trata-se de paizinhos que se lamúriam das condições de tratamento dos filhos, mas provavelmente rejubilam com o déficit de 0,9%. Sonsos que merecem radioatividade na Elra e chuva no Naval. E ainda tem o desplante de se queixarem das correntes de ar. A criança tem cancro e é uma constipaçãozinha que lhe vai fazer mal? Picuinhas. Portanto, esta última frase era onde se revelava talvez a ironia, não é? Mas eu acho que ele aqui não chegou a nenhuma conclusão, não é? Portanto, ele acho que ele não está a contribuir com nada. Sim, abriu duas autoestradas com o mesmo sentido e, no fundo... Eu agora que leste, eu consigo aceitar que ele esteja a usar a ironia. Acho que não chega a nenhuma conclusão. E não é muito feliz na comparação, mas independentemente disso, eu gostaria que ele assumisse que não era ironia. Pois, é. Percebes? Isso. Eu adorava, são pessoas a defendê-lo, a dizer sim, que ele sim. está a usar ironia. Ele, não. Eu gostava que ele dissesse não. Acho que as pessoas devem realmente olhar para a situação do mundo e pensar que eles estão pior, portanto não tenho razões para me queixar. Mas claro, eu acho que ele está claramente a usar a ironia de dizer... Isso não é por estas pessoas estarem tão mal que não nos devemos queixar desta situação. Sim, é isso, mas não fazer a comparação em si, não é? De dizer, pessoal, os miúdos do São João, eles estão no corredor, mas têm as condições que são necessárias? Não. Então, pessoal, deixem de olhar para os brilharetes do déficit deste governo e passem a olhar para estas situações. Não estou a falar da Síria, estou? Não. Depois, à parte, e vejam lá também o pessoal da Síria. Acho que ele tentou saltar várias pocinhas. Eu acho que... Uma delas seria aquele ataque que aquela aconteceu. Estás-te a queixar, mas há estas pessoas. Por exemplo, quando alguém decide defender os animais, algum conhecido, o Nuno Marco, seja quem for, ou Ricky Gervais, seja quem for, dizem, olhem esta situação com os animais. Há sempre alguém que chega lá e diz: há humanos que estão piores. pá, está bem. Ah, mas a situação daqueles animais também é importante, e se é uma causa que lhes é importante, eles estão a apresentá-lo, e, uhum, e fica ao nosso critério se concordamos ou não. E, obviamente que acho que ninguém deve querer mal dos animais, independentemente de haver situações de guerra noutros países. São, cada coisa é uma coisa, vamos tratar de cada uma. Sabes, por sobre. O que é que... Qual é a razão... Aliás, qual é a coisa que dá para ajudar esses animais quando são mal? Qual? Vitamin C, música dos Can, trabalho Hedge Bamyazi. Costuma funcionar sempre. Sempre. Vitamin C, laranja, comam muita laranja. O Espelho de Narciso já regressa, entretanto vão ao nosso Instagram, dê lá um gosto ou seguir. Ou Insta. Insta Story. Ou Insta Story, não sei o que é isso. Verdadeiro festival de Cannes. Montreal. Aqui os Cannes com Vitamin C. Ai, ai, ai, os Cannes. Ai, you. Passas-me esta música para a minha pen. Que eu gosto. Não queres que ele te grave um CD? Teu grande 1 giga. Eu meto isto em duas disquetes. Sim. Ora, muito bem. O Carlos Jeria, porque nós somos homens, homens que aqui estão no estúdio, eu não falo pelos outros, falo por mim, somos uns brutos. Não me comparo com os outros, nós somos muito maus com datas. Péssimos. É, então chegámos aqui à conclusão, em 2, 3 minutos, que o Espelho Narciso faz um ano neste episódio. Neste formato, quer dizer. Sim, neste formato. O melhor formato já foi antes. Aliás, o único formato que a esposa de Rafael Videira ouviu foi o primeiro. Foi. Ainda pensa que eu estou aqui sozinho contigo. Que ele chegou uma vez aí, pronto, nós acabámos com isto. Pá, mas dá-me só os fecheiros que é para eu levar para a mulher ouvir. E assim foi. E assim foi. Disso. Foi, eu dei-te os fecheiros. Sim, deste, mas não foi para ela ouvir. Tu disseste? Foi para queimar aquilo. Foi para queimar. Não houve prova. Os zumbis vão à noite. Porque é assim que as coisas funcionam em eletrónica, informaticamente. Sim, sim. Se apagas, se passas aquilo, um ficheiro para o outro computador, acabou. Já não está no primeiro. Quando tu pões no micro-ondas. É assim. Ora. Não, com o ímã, por acaso funciona. Portanto, se amanhã os discos rígidos da Rádio Universidade de Coimbra estiverem todos queimados ou desaparecerem, já sabem. Foi Rafael Figueira na tentativa de eliminar provas que nos comprometem. Acho que é para ela não saber que eu não vi durante um mês. Vamos dar aquela notícia infeliz ao nosso público, Rafael. Vai-te embora? Vamos cortar o Alagarder de sábado. Uma vez que passamos da hora e depois somos cortados. E tudo mais. Infelizmente, até para podermos lançar os nossos episódios em podcast mais antecipadamente, estamos a lançar no sábado. Porquê? Porque tem o Eto da Lagardère e não podemos lançar no sábado, então o episódio de segunda demora uma semana quase a ser lançado, sair. Não há necessidade. Portanto, pessoas que nos ouvem ao sábado, olha. Daqui a sensivelmente 10 minutos irão estar a ouvir música de cenas. Yeah. Portanto, não é incompetência nossa, é porque isto à segunda só tem 45 minutos. Ao sábado repete. Cortam-nos, portanto, não vale a pena. Portanto, vamos ficar assim, é mais fácil. Yep. Até porque. Mas o Lagardère continua. O Lagardère continua no Café Olé. Sim. Okay. E lançamos como lançamos à parte, evitamos estar a repeti-lo. Sim. Pronto, e o público de um pode não ser o público do outro. Não, há quem goste de coisas mais curtas. E a boa notícia é que está disponível online, portanto. Sim, está tudo online. Quem perde só são os ouvintes de sábado. Exato. Não perdem, vão à internet, vocês também não sejam langões. Não sejam langões. Os langões de sábado. Não seja langão. Os joggers de sábado deixam de ouvir o Lagardère, mas vão à internet e está lá tudo. Por acaso gostava de ver o Jiri com aqueles calçõezinhos anos 80 e aqueles tops que os homens usavam também na altura. Sim, o meu pai tem. O meu pai era corredor. O teu pai devia ser um garanhão. Não é isso. Assumo. Não é isso, pá. Pelo que sei, a primeira namorada da minha mãe foi o meu pai e a primeira namorada do meu pai foi a minha mãe. Ah, são um casal antigo. Mas isso é que eles contam aos filhos. Estraguem os ouvintes que nós ainda temos. Eu também pensava que o meu pai era um santo e depois fiquei a saber que não. Aquilo lá na aquilo era sempre a carroça à mata. No tempo da tropa, taca lá. Por acaso já pensei nisso, pá. Era um outro tempo. O que é que eu vou contar aos meus filhos? Contra a versão original? Ou que parece melhor? Ou que parece melhor? Diz tudo. Diz a verdade toda. Mente sempre. Sempre. Sempre. Sim, porque há coisas que eu prometi a mim próprio, não é? Que só eu é que iria sabê-las, porque isso só eu é que preciso de saber delas. Mas agora a geria também já sabe, olha. Já todos. Já fez os testes? Estavas a falar em calções. Vocês os dois já fizeram as pazes, tu e o Rafael? Não. Nem eu quero. Tu não cortaste aquilo, eu estive a ouvir. A barba. Eu ouvi o podcast agora, pensei que fosse cortar no podcast eu a tratar este gajo abaixo do balcão a dizer muita asneira. Mas não, portanto, não, porque a tua mãe vai ficar a saber o filho que tem. Eu isto é assim, você é que tem que ter consciência e deixar de dizer os palavrões. É por isso que temos má fama, percebes? Não, por isso é que nos costa nos corredores. Mas fizeste bem, que este gajo merece. Eu não sou teu criado. Pá, não sou teu criado. Sou mais que teu pai hoje. Mais que teu pai, nem sabes. Dei-te comer, criei-te, levantei-te quando estavas no chão. Mas esses calções que estavas a falar, ficavam não sei se são de 80, se são de 70, há uns 70, que 80, sim. Têm um cintinho, já viste? De banho? Fixe. Calções de banho, sim. Acho que é dos anos 70, e aquilo era muito fixe. Diga-me só uma coisa. Os calções modernos, entretanto, evoluíram assim tanto, que começaram a deixar de ter aquela rede. A rede dos tomates. Tem a rede na mesma. Não, os desportivos. Desportivos. Os da Quicksilver. Os de jogar a bola e tal. Os de jogar a bola deixaram de ter a rede. Mas porque é aça? É que eu uso desses. Os meus têm quase todos rede. Eu tinha uns da Lecoq Sportif. E esses eram brutais. Que tinham mesmo. Que é o galo, mas por tivesse de cueca mesmo, não era rede, era mesmo. Sério? Para proteger o. Le Coq Spot. Mas são aqueles curtos que de lá têm assim um triângulozinho para cima. Sim, esses são brutais. E ainda bem que tem um elástico, né? Acabam em elástico. Voltou novamente, não é? Eu por acaso. Está a voltar. Acho que sim, está. O Coq? Em 2008, sim, voltou. Eu gosto muito de Le Coq. Sim, sim. Eu tive muita sapatilha disso. Não tive muitas, tipo aí dois, que elas eram Le Coq Sportif. Na minha altura, o que bombava era Adidas e Le Coq Sportif. Não, e também a Puma andou aí. A Puma apareceu um bocadinho mais tarde. Puma camurça preta. Sim, mas isso já foi um bocadinho mais tarde. Ah, mas isso. E havia uma que tinha uns picos a sair para fora. Sim, entretanto, sim, as Nike Shox também. Isso também foi uma panelada. É porque as originais ainda eram mais ou menos toleráveis. Depois começaram a sair as edições especiais. Desde cor-de-rosa, com brilhantes, vermelho, dourada. Mas eu acho piada, porque vocês devem se lembrar também daquela marca que era a Sanjo, que era espanhola, que era uma marca de merda, ninguém gostava. E agora os Jeeps ser todos, não. Agora que está, não era bem a Sanjo, aquilo era uma das melhores sapatilhas para jogar futsal. Sim, mas o pessoal ninguém... Ninguém sabia disso. E agora está outra vez tudo... É tudo fixe, não é? Meu, isto é cíclico. É sim, é vida. Por acaso Sanjo, gosto muito é da Reebok, mas pronto. Sim, sim. Frases, mas a Reebok antiga, com aquela... Sim, os clássicos. Sim. Ah, os clássicos, sim. A Reebok Pumps. Eu, por acaso tive umas Pumps. Como 90, é que são aquelas todas brancas? É... Das Reebok. Sabrinas. Não, tu estás a confundir com as Adidas. Quais? Não sei o que é Smith. Smith, exatamente. Ah, sim, essas Smith. Eu tenho sempre medo de dizer o nome das sapatilhas porque penso que estou a dizer mal, estou a dizer o nome daquele gajo que é cantor. Que é o Sam Smith. Sam Smith, o que morreu? Não, morreu? É não sei. Não, há aí agora um no vídeo. Ah, é que é a mesma música. Sim, sim. Pois, o que também, é. O que fez o Zé agora é o Ed Sheeran, não é? É, Ed Sheeran. Não sei. Sim, tem sempre as mesmas músicas. Peço o café ao Lecra. Oh! Shot fired! Ela! Por falarmos de música. Sim. Está bem. Eu por acaso fiz na última sexta-feira. Na última sexta-feira fiz um sozinho. Café olé. Fiz sozinho. O Ricardo Anderson falou disso. Mas deu assim: o geria nunca pode. Mas nesse dia eu podia, pá. Temos pena. Pronto, Marco, se calhar vamos embora. Já não tenho o que fazer há muito tempo. Ora, muito bem, estamos no final deste episódio. Temos cerca de 3 minutos. Rafael, como é que gostarias de gastar os 3 últimos minutos da tua vida? Sei lá, sei lá, com um gelado de pistácio. Ora, por acaso, tem uma coisa. Gelado de pistácio. É bom? Passas. Que é aquele. Quando há aquelas perguntas. Aqueles gajos fazem vox pop na rua e está um casal e eles viram para o homem para fazer a pergunta e não fala, ela que sabe. Depois passam para ela, depois ela está a dizer aquilo tudo mal e ele não é assim, cara. Não é assim. Isso não foi assim, cara. É verdade. Mas o contrário também acontece. Sim. O que acontece? Quando o homem fala e ela começa não é assim, está claro. Isso acontece muito. Quando ele diz, queres falar? O que é que queres falar? É um clássico. Então, quando ela completa sempre o que ele está quase para dizer, sim, e ele fica a olhar para ela, tipo, oh caralho, deixa-me falar. Depois vamos lá para cima? Para cima. Acho que estás a imitar um sketch. Não, mas isso, eu estou a imitar um sketch, mas já aconteceu num grupo de amigos em que eu estava que. Estava um a falar e havia sempre uma gaja que o gajo terminava qualquer coisa e ria-se e ela dizia a última palavra do gajo e mas é, tipo, sei que depois veio um Toyota. Ela basicamente não falava, só dizia. Basicamente. Fala como quiser, caralho! Ela basicamente só usava as últimas palavras. Tu falas como diz? Como ele quiser. Como tu quiseres. Tudo o tudo que está a acontecer aqui são ótimas razões para ficarem connosco. Ótimo. Já não sei como é que hei de dignificar. Aquele enerva-me, pá, este gajo, pá. Enerva-me. Como é que hei de me ir embora? Enerva-me. Quem? Quem? O Rafa Videira. O Rafa Videira. O Carlos diria, eu enervo-te. Não sejam atrasados. Tens espelho em casa. Pronto. como é que é? Os cara não te mete nojo. Podes acabar isto. Pronto, vai vamos, é melhor, mais vamos embora. Foi um prazer ter estado convosco, ouvintes. Convosco. E não com vocês, os três. Nós também gostamos muito de ti, Nuno. Regressamos para a semana, se nos deixarem regressar. Vamos. Ty Siegel deve ter feito alguma peripécia lá em casa, porque ele vai nos brindar com esta My Lady is on fire. Correu mal. Acontece às vezes. Ai, fica muito bem. Adeus. Bonita canção. But your tears are dry. Well, I was that way. There's nothing left to say.